Mauro. Essa é a ZYJ782, 1370. Rádio Peperi, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Emissora líder da Rede Peperi. Feita para você. Alegria da nossa gente. Informa.